Bom dia, ouvintes da Transamérica. Guilherme, eu tenho recebido muitas questões de ouvintes que querem viajar, mas querem gastar pouco. Então, eles perguntam se é possível viajar gastando pouco dinheiro ou quais dicas a gente pode ter para realizar mais viagens com um orçamento menor. Para responder essas questões, eu convido hoje para participar dessa coluna a Renata Scheitzer, ela que é publicitária, tem pós em marketing digital, também é apaixonada por viagens e é criadora do blog Feed Your Soul, onde ela compartilha suas paixões e experiências de viagens, restaurantes, receitas e hábitos saudáveis. Renata, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu economizo, né, durante as minhas viagens. Renata, eu gostaria que você começasse compartilhando um pouquinho do seu blog e o que motivou a criação dele. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, faz mais ou menos uns 5 anos que eu decidi que pelo menos uma vez por ano eu ia fazer alguma viagem maior, assim, conhecer algum lugar no mundo que eu ainda não conheço. E eu decidi criar o blog para registrar tudo isso para mim, né? Essa era a primeira intenção. E depois de um ano escrevendo só para mim, eu decidi começar a divulgar. E agora tá dando super certo. E é uma coisa que eu adoro, compartilhar as minhas viagens e meu dia a dia com os meus seguidores. Teu blog é muito legal, acompanho ele com frequência e pelo blog eu percebo que você conhece vários lugares do mundo e que você tem conseguido realizar esse sonho de vários ouvintes de viajar com frequência. E o melhor, muitas vezes você relata que faz isso gastando pouco. Então, para a gente responder as questões do ouvinte, do tema de viajar barato, quais primeiras dicas que você poderia dar para quem pretende planejar uma viagem? Muito importante você comparar valor de apartamento, de hotel, Airbnb, se vocês não conhecem também, é um site muito legal, onde você aluga por um tempo o apartamento de alguém, é tudo cadastrado. Além disso, alugando um apartamento, você pode fazer comida em casa. Então, essa dica de hospedagem é minha número um, assim, sempre compare, porque às vezes vale muito mais a pena ficar em um apartamento do que um hotel. Além da hospedagem, Renata, você falou da alimentação, e antes aqui da sua participação, você me falou que é vegetariana. Como se alimentar gastando pouco durante a viagem? Assim, eu sou muito a favor de economizar antes de uma viagem para eu conseguir potencializar minhas experiências no destino. Então, eu não deixo de aproveitar, eu não deixo de ir em restaurante bom, mas eu não preciso ir todo dia, eu não preciso ir em todas as refeições. Então, eu gosto bastante de conhecer a culinária local, comida de rua. Por exemplo, ano passado eu fui para a Grécia e para a Turquia, por 3 euros você consegue comer um pita, que é tipo um kebab, assim, um sanduíche aberto, por 3 euros, é super barato e é uma refeição. Então, tá passeando à tarde, come uma comida de rua, separa um dia para ir num restaurante legal, mas cozinha em casa se tiver num apartamento. Tenta fazer esse equilíbrio, assim, para não deixar de aproveitar e não precisar gastar tanto também. É até um erro a gente achar que as melhores comidas estão sempre nos restaurantes mais chiques, mais caros. Então, comer onde os locais comem, essa baixa gastronomia, essas opções na rua, às vezes acabam sendo econômicas e também muitas vezes bem prazerosas. Isso mesmo, e às vezes o restaurante caro é mais turístico, né? Então eu sempre indico que a pessoa tente andar pela rua e descobrir pontos secretos, assim, onde ela vai conhecer a verdadeira culinária local. E você fica até, você acaba absorvendo até mais cultura deste local. Com certeza. A respeito de transporte, teria alguma dica para economizar na passagem aérea antes de viajar? Uma dica que eu sempre dou e eu sempre pratico é comprar em baixa temporada. Viajar em baixa temporada é muito bom, não só no transporte. Normalmente a passagem aérea fica mais barata, mas provavelmente o destino e a acomodação, a comida, tudo vai ser mais barato. Além dos lugares não estarem tão cheios e o clima também não ser tão ruim. Então, baixa temporada ajuda em tudo. Eu sempre viajo ou em maio ou em outubro, que não é nem verão nem inverno em nenhum lugar. Então, isso me ajuda bastante. E ficar de olho nas promoções, né? Segue hotel urbano, melhores destinos, segue tudo. quando tiver uma passagem boa, daí você se planeja. E em relação ao transporte durante essa viagem, a tua locomoção enquanto você está em outro país, em outra cidade, também há alguma dica que possa impactar em economia, no orçamento do viajante? Com certeza isso depende muito do destino, mas o que eu gosto de fazer é tentar conhecer a maior parte da cidade andando. Porque você pega de um metrô para ir de um lado de Roma até o outro lado, você não viu o que tem no meio do caminho. Então, se for uma cidade plana, uma cidade segura, fique 3 horas andando, vai conhecendo as coisas no caminho. Claro, tem que equilibrar, às vezes precisa pegar um metrô, um ônibus, mas eu gosto bastante de andar, de caminhar e conhecer a cidade assim. Também na linha da economia compartilhada, acho que para o transporte, para países que hoje possuem Uber, também acaba sendo uma excelente alternativa. Ah, com certeza, já peguei vários Ubers também na outra viagem que a gente fez em outubro do ano passado. Na Itália, a gente pegou bastante Uber na chegada, porque a gente ainda não tinha as manhas do transporte público e dos bairros, então a gente chegou no aeroporto e já pediu um Uber. Em relação ao que você citou de viajar em baixa temporada, das suas experiências de viagem, você consegue citar um país que seja barato e que também seja bem interessante para visitar? Um lugar que eu economizei bastante, que eu fiz uma viagem super legal num hotel legal, com passeios, restaurantes bons e gastei pouco, foi Santiago, no Chile. Eu achei um valor bem bom. A moeda deles é menos valorizada do que a nossa, né? E os preços são mais ou menos parecidos com os do Brasil. Mas eu acho que tem países muito mais baratos para viajar. Daqui um mês, por exemplo, eu vou passar 22 dias viajando pela Índia. Então eu acho que eu vou conseguir perceber bem melhor essa diferença no valor do dinheiro. Antes da viagem, você tem algum outro cuidado que pode, deve ser tomado com o objetivo de economizar e realizar esse sonho de viajar com mais frequência? Tenho sim. Eu, por sinal, sempre faço isso. Aqui em Curitiba, né, onde eu moro, eu tento deixar de sair várias vezes. Eu como em casa, eu almoço em casa todos os dias, eu levo lanche para o trabalho, então eu economizo muito em alimentação. E é bem melhor, né? Bem mais saudável. Eu compro só o necessário. Faz, acho que uns 4 anos que eu perdi completamente o hábito de fazer compras. Então eu me desapeguei completamente de comprar roupa, comprar coisas supérfluas. Eu compro o que eu preciso e o resto eu guardo para viajar mesmo. Então eu revi tudo da minha rotina. Revi meu plano do celular. Eu diminuí, eu percebi que eu não usava nem 10% do que eu pagava. Então eu cortei, coloquei um plano limite, eu só uso internet, um pouco de ligação e me controlo nas baladas, às vezes economizo um pouco no salão de beleza, né, eu que sou mulher. Então tem muitas dicas, eu acho que se você for bem organizado, se você prestar atenção na sua rotina, você consegue cortar muitos gastos desnecessários. É, e você tá no caminho certo, Renata, pra gente que trabalha com planejamento financeiro e assessoria de investimentos, a gente costuma dar esse exemplo de que quando você tem um objetivo financeiro, como no teu caso viajar, isso fica mais fácil de motivar a sua disciplina, onde você toma mais cuidado de forma natural em troca dessa recompensa que você tem quando você usufrui dos pequenos desejos que você abriu mão em troca de um grande sonho, que no teu caso é a viagem. E eu até queria contar uma das estratégias que eu faço é separar uma quantia por mês, e essa quantia eu não gasto, não importa se eu tenho uma festa, não importa se eu tenho um aniversário, uma viagem para perto, eu não gasto essa quantia por mês. Então eu acho que qualquer pessoa, independentemente se ganha 10 mil reais por mês ou se ganha 1.200 por mês, ou tanto faz, você não precisa também ir para Grécia na sua primeira viagem. Você tem que escolher um destino de acordo com o seu orçamento. Economize o tanto que você pode, separe uma quantia por mês e faz o planejamento em cima disso. Todo mundo consegue viajar. Muito legal suas dicas, Renata, compartilhando um pouquinho da tua experiência de viagem de forma econômica com os ouvintes. Gostaria de saber se você tem alguma consideração final, enfim, se puder também divulgar um pouco do seu blog, dos seus canais, para os ouvintes acessarem e terem acesso a mais dicas, fique à vontade. Bom, eu ia adorar se vocês me seguissem. Eu coloco fotos diárias no meu Instagram, que é FeedYourSoulBR, de Alimente Sua Alma, em inglês. E o meu blog é feedyoursoul.com.br. Então, me acompanhem, eu mostro tudo por lá. tanto como economizar, alimentação saudável, e eu vou mostrar essa minha viagem para a Índia também. Então vai ser bem legal se vocês me acompanharem também. Podem mandar e-mail, tirar dúvida, qualquer coisa, vai ser super bem-vindo. Renata, muito obrigado pela sua participação, viu, pelas suas dicas, espero que os ouvintes tenham gostado, aproveite sua próxima viagem, espero que você esteja aqui conosco também em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço a todos os ouvintes, bom fim de semana. Guilherme, um abraço para você e toda a equipe Transamérica. Até a próxima.